partir de agora, até bem pertinho das 12 horas, vou ser bastante no programa Mala de Cartão. A apresentação e a realização é feita por este vosso amigo locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Para todo o mundo, o meu abraço, um beijinho para todos os nossos imigrantes. Obrigado por estarem na sintonia perfeita da Rádio Toca na Saia. Obrigado por estarem na companhia perfeita do programa Mala de Cartão. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de quarta-feira, 30 do mês de julho do ano de 2025. Bom dia vai para a nossa diretora Salete Pinheiro e a nossa moderadora Marisa Gomes, que se encontram aqui nessa linha de chat. Bom dia, bem-vindas e obrigados pela vossa companhia. Bom dia vai também até ao encontro de quem já está na escuta da número 1 da música de baile. Quem é que já se encontra na escuta? Fátima Ventura. A Fátima Ventura que diz: bom dia Jorge, excelente emissão, Alemanha, Osbrock, beijinhos. Muito obrigada Fátima Ventura, bem-vinda e obrigado também pela companhia. Quem também já se encontra na sintonia, na escuta, já muita gente aqui na salinha de chat do TikTok, a salinha está lotada. Sejam todos bem-vindos, obrigados por estarem na nossa companhia. Bom dia para as minhas moderadoras, Teresa Fernandes, bom dia para Marie Celeste, Salete Pinheiro, Rosário Correia e Marisa Gomes. Muito bom dia e muito bem-vindas. Espero que esteja tudo bem com todas vocês. Bom dia, vai também até ao encontro da nossa amiga Helena. Muito bom dia, Helena, muito bem-vinda. Nosso time Copo Cheio, amigo Rui, muito bom dia também, muito bem-vindo. A nossa amiga Manoli, buenos dias Manoli, obrigado a todos que estão por aqui, a quem se encontra também aqui pela rolagem, muito, muito bom dia a todos vocês, obrigados já por este estrelas e cá, gratidão a todos vós. Vou dar início à minha emissão, mas antes de dar início quero vos relembrar que podem e devem fazer os vossos pedidos e as vossas dedicatórias. E para isso podem fazer como sempre o fizeram, através da página Mala de Cartão, através da página Toca Dançar, ou então, se preferir, façam através da linha direta pelo WhatsApp 913180788. Tenho recebido muitas mensagens a dizer que não conseguem enviar para o WhatsApp. É fácil, se não conseguem, basta vocês terem um telemóvel, terem acesso à internet, claro, terem o WhatsApp. Vão à página Mala de Cartão, tem lá o linkzinho do WhatsApp, clicam só no link vocês serão reenviados logo para o WhatsApp diretamente. Depois é só escrever a mensagem e enviar-o deste lado, terei todo o prazer em ler as vossas mensagens. Para todos vocês, para todos os nossos imigrantes, vamos ficar com dois temas. Mês de agosto está mesmo a chegar e depois vamos todos a Portugal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Jorge Carvalho online. Música, ritmo, alegria. Senhoras e senhores, meninos e meninas, a festa vai começar. Isto é Mala de Cartão. Já em junho se começa a planear. Este ano é Portugal, vamos lá voltar. De avião ou de carro tudo se combina. Paragem obrigatória na bomba espanhola. Café com leite e croquetas e volta a dar a sola. Agosto vem aí. Todo mundo quer parecer estrela da telenovela. O

a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar do verão. Vamos a Portugal, um ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Vamos a Portugal, quero ver toda a gente a dançar, cantar, gritar, aproveitar do verão. Vamos a Portugal, um ano de trabalho para voltar ao nosso país e à nossa terra amada. Desde agosto chegou, português eu sou. Pois é, foi com estes dois lindíssimos temas que dei início à minha emissão desta quarta-feira, 30 do mês de julho do ano de 2025. Obrigado a todos vocês que estão na sintonia da Rádio Toca Dançar. Bom dia, vai até ao encontro da nossa simpática ouvinte Rosa Marques. E ela que me diz bom dia para ti e também ela que nos escuta, penso eu, na Alemanha. Penso, sim senhora, na Alemanha, muito obrigada Rosa Marques. Obrigada por estares na nossa companhia. Bom dia para o nosso amigo Carlos Paulo, que também já me enviou uma mensagem para o WhatsApp. Já vou ler a sua mensagem, amigo Carlos, e já vou passar o seu pedido. Vamos continuar com música, vamos continuar com boa disposição para todos vós, para todos os nossos ouvintes, para todos aqueles que estão na escuta do programa Mala de Cartão. Vos dedico este tema na voz de João Paulo, com o tema Tu, porque tu que estás desse lado. Gratidão por estares na nossa companhia, gratidão por estarem na companhia perfeita do programa Mala de Cartão. Já pode acordar com o Jorge Carvalho. Sou. A pessoa, bora lá então. Para ti não existe nenhum segredo. Solamente hago lo que mais me apasiona. Fique ligado a nós e ouça o programa mais completo da rádio. Mala de Cartão. Mala de Cartão. Aqui na sua rádio. É isso mesmo. Fique sempre ligado a nós. E com toda a certeza vais escutar aquela música que fez e continua a fazer parte da tua história de vida. D'Orléans vers le monde. Desde Orléans para todo o mundo. Ou ainda Facebook, página oficial Mala de Cartão. Oh meu Deus, eu acho que isto ficou bom assim. Não sei, só pode, não sei. Cumprimentos para todos os ouvintes e para ti, Jorge Carvalho, aquele abraço apertado. Sempre ligados. E voilà, você sabe. Para trás, caminhar sozinha tu, não sei se estarás preparada, mas só tu, que te importa eu ficar, sou um tipo estranho e tu, para ti tanto faz, não ficar ferido e tu, era muito melhor, um carinho, um beijo tu, não dás, não dás, já tiras partido tu. vais ter tentação. No ponto final tu, fantasia e emoção. Corpo sensual és tu, no sexto sentido. A metade de mim tu, o meu porto de abril. Aventura sente tu, que te quero provar. E não penso em hesitar, nesta triste loucura. Suficientemente má, não sei se serás minha. O seu pedido e a sua dedicatória pelo Facebook da Toca a Dançar, ou pela página Mala de Cartão, ou pela linha direta pelo WhatsApp 351 91 318 07 88. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Você ouve, você gosta. A partir de agora você já pode fazer o seu pedido pelo telefone mais 351 91 318 0788. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Pois é, a partir de agora já pode fazer o seu pedido, já pode fazer a sua dedicatória. Para isso basta ir à página Toca a Dançar, através da página Mala de Cartão, ou então, se preferir, faça através do WhatsApp 913180788. Faça como fez o nosso amigo Carlos Paulo, ele que me fez chegar a seguinte mensagem. Olá, bom dia amigo Jorge, que tenhas uma boa quarta-feira. Quando puderes, passa uma música para todas as pessoas que escutam a rádio Toca a Dançar, para a minha família. Grande abraço do lote de França. Muito obrigado, amigo Carlos Paulo, pela sua mensagem e obrigado também pela sua participação. Vamos ouvir Manuel Sousa com o tema Imigrante. Aproveito e dedico este tema também a todos os nossos imigrantes espalhados por este mundo fora, especialmente àqueles que estão de regresso ao seu país natal, Portugal, com muita prudência. Como eu digo sempre, vão devagar para chegar depressa. Aqui está Manuel Sousa com o tema Imigrante. Rádio Toca a Dançar. Para todo o mundo. Uma onda diferente em português, só para quem gosta de ouvir o melhor. Só para quem gosta de ouvir o melhor. Também já fui imigrante e deixei a minha terra com sentimento sem fim. levei na minha ideia, com os sinos da minha aldeia, passeiam chorar por mim. É triste deixar a terra, obrigado a ir para a guerra, sem ganhar nenhum dinheiro. Deve pedir a Deus sorte para não encontrar a morte lá longe no estrangeiro. Quantos imigrantes vão daqui para fora? Mal sai de casa, logo tem saudades, é de vir embora. Venham imigrantes à terra natal para matar saudades da vossa família e de Portugal. O imigrante fica em brasa ao deixar a sua casa e a terra onde nasceu. Deixa o pai e deixa a mãe, também deixa a sua esposa e os filhos que Deus lhe deu. Esta é a realidade e pura necessidade que a todos nos consome. Se não fosse a imigração, a gente desta nação teria que passar fome. Quantos imigrantes vão daqui para fora? Mal sai de casa, logo tem saudades, é de vir embora. Venham imigrantes à terra natal para matar saudades da vossa família e de Portugal. Quantas vezes pela noite fora o imigrante pensa e chora com vontade de voltar. Na viagem que se desce, o coração estremece para a família abraçar. Imigrantes portugueses espalhados pelo mundo, marcando o vosso espaço. Tenho esta ocasião, através desta canção, enviar-vos um abraço. Quantos imigrantes vão daqui para fora? Mal sai de casa, logo tem saudades, é de vir embora. Venham imigrantes à terra natal para matar saudades da vossa família e de Portugal. Quantos imigrantes vão daqui para fora? Mal sai de casa, logo tem saudades, é de vir embora. Venham imigrantes à terra natal para matar saudades da vossa família e de Portugal. Foi assim que deixámos para trás o pedido do nosso amigo Carlos Paulo. Vamos partir para o próximo pedido que nos chega também através do 913180788 da nossa moderadora Marisa Gomes. Marisa Gomes, que me pede o tema de Cinderela, Cinderela, para dedicar a todas as moderadoras, todos que se encontram aqui na live no TikTok e a todos que se encontram na escuta do programa Mala de Cartão. Muito obrigado, Marisa, obrigado pela tua participação. Bom dia para o nosso amigo Alfredo Rezende, muito bom dia, meu amigo, obrigado pela companhia e obrigado pelo Artemi. Muito, muito obrigado a todos vocês. Vamos então ouvir este bonito tema na voz de Carlos Paião, Cinderela. Ligou, pediu, agora vai ouvir. São duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir.

Para satisfazer o pedido da nossa amiga Sónia, ela que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, sou a Sónia, por favor, pode passar a música de Micael Carreira, beijo, para dedicar para minhas filhas, para as minhas filhas e família. Obrigado, Sónia da França. Muito obrigada, Sónia, pela sua mensagem e obrigada também pela sua participação. É assim que devem me mandar a sua mensagem no final ou no início, dizer-me quem me está a enviar a mensagem e, por favor, dizer-me de onde nos está a escutar. É bom isso para que eu possa saber de até onde chega o programa Mala de Cartão. Muito obrigado, amiga Sónia. Uma ótima quarta-feira para si, tudo de bom. Vamos então ouvir este bonito tema na voz de Micael Carreira, Anselmo Ralph, Tony Carreira, Toy, com o tema Beijo. Ligou, pediu, agora vai ouvir. A madrugada ficou marcada por uma alguém que apareceu sem avisar e fica sem saber o que fazer agora que te conheci. E eu soube que eras tu desde o primeiro dia e até a minha mãe disse que eu já te via. Encher-me de coragem, largar toda a bagagem. Thank you.

descobri que o tempo para e o mundo não separa o meu coração do teu. Eu sei que essa coisa rara aumenta, desassossega, mas para quando o teu tempo é o meu. Com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade, em cada verso teu, onde tu estás, estou eu. Mãe, contigo o tempo para. Nosso amor é coisa rara e cuidas de um beijo meu. Sei que em cada gesto teu está teu coração no meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade, em cada verso teu, onde tu estás, estou eu. Se pudesse mandar no mundo parar o tempo à minha vontade, pintava teu coração com as cores da felicidade. Gesto teu está teu coração no meu. Deixem que deixamos para trás este lindíssimo tema a pedido do nosso amigo Rui, do time Copo Cheio. Mais uma vez, amigo Rui, muito obrigado. Próximo pedido, próxima dedicatória, que nos chega também através do 913-1807-88, o António Benfica. O António Benfica fez-me chegar a seguinte mensagem. Bom dia, amigo Jorge, feliz dia. Gostaria de ouvir uma música da banda, Fusiforme. Da banda Ivazon, dedico a Fernanda, Margarida, a João Paulo e para o amigo Jorge Carvalho. Muito obrigado, amigo António Benfica, pela sua mensagem e obrigado também por estar na nossa companhia. Deixe-me só trocar aqui o tema musical que eu confundi pela banda Fusiforme. Já vou buscar a banda Ivazon, é isso que me pediu, acho que é. Banda Invasão, exatamente. Deixe-me só, daí-me só dois segundos. Pois é, peço desculpa, amigos, amigo Luís António Benfica, mas não consigo ter acesso ao meu computador, não me está a responder. Daqui à frente passarei um tema desses quando ele me deixar. Agora não me está a deixar ir buscar as músicas, peço-lhe desculpa, vamos ficar mesmo com a banda Fusiforme, Bombeiro Voluntário. E eu aproveito e dedico este tema também a todos os bombeiros de Portugal pela luta que estão a fazer nos incêndios em Portugal. Toda a gente se lembra dos nossos voluntários, dos nossos heróis, só nesta altura, pois é, mas os bombeiros não trabalham só no verão, eles trabalham o ano todo, por isso há que pensar nisso e há que começar a pôr esses incendiários na prisão na altura de verão e não na altura de inverno. Era isso que eu fazia na altura de verão e eles iam para a prisão para ver se os incêndios terminavam ou menos se baixavam um pouquinho. Muito obrigado ao nosso amigo António Benfica. Ligou, pediu, agora vai ouvir. Vemos um nobre bombeiro, sempre pronto a ajudar, com rapidez e com jeito. Destemidos e audazes, são homens sempre expostos, que arriscam a própria vida para e não aguarda e mostra que é valente e deixa a sua família para ajudar a toda a gente nesta canção que eu fiz. Eu presto minha homenagem ao bombeiro português para que seja valente e que não perca a coragem. São eles, e não digam o contrário, são eles homens valentes, os bombeiros voluntários. São eles que nos dão a sua ajuda, os bombeiros voluntários da linda praia da Aguda. São eles, e não digam o contrário, assim que deixamos para trás o pedido do nosso amigo António Benfica. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chega também através do WhatsApp 913180788, que nos chegou através da nossa amiga Cristina Pinto, e ela que me fez chegar a seguinte mensagem. Olá, bom dia Jorge, e para todos os imigrantes, boas férias para os meus filhos. Gostaria de dedicar uma música aos meus filhos, Vai com Deus,

na ideia um só pensar, o seu paizinho beijar ao chegar a Portugal. Mas tudo foi de repente, pertinho de Benavente, o drama aconteceu. Ele vinha tão cansado de tanto já ter rolado e então adormeceu. Nada podendo fazer, num caminhão foi bater e deu-se o choque frontal. Seu carro se esmagou. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Ele não vinha sozinho, trazia também consigo sua mulher e filhinho. Sem darem conta de nada, e naquela madrugada morrem os três no caminho. Quando a notícia chegou, no hospital alguém contou o desastre que aconteceu. Seu pai que tanto sofria, nunca mais o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Sem dúvida alguma que venham todos devagar, porque há muito tempo para lá chegar e você devagar chega bem rápido. Muito obrigado a todos que vão se juntando à nossa companhia. Filipa, muito bom dia, minha amiga, muito bem-vinda também. Bem-vindos a todos que estão aqui a participar diretamente na minha live aqui no TikTok. Muita gratidão a todos vocês por estes 94K. Gratidão. Obrigada, Filipa, por confiar o seu coração entre os meus dedos. Muito, muito obrigado. Próximo pedido, próxima dedicatória. Este que me chega através do WhatsApp 913180788, do nosso amigo Nuno Monteiro. Nuno Monteiro, ele que me fez chegar a seguinte mensagem. Olá, bom dia, amigo Jorge Carvalho. Gostaria de ouvir José Mota, Evidências, para dedicar a minha família, Nuno Monteiro, Torres Vedras, com um grande abraço para si, amigo. Muito, muito obrigado, amigo Nuno Monteiro. Um grande e forte abraço também para si. É tudo de bom. Aqui está bonito tema na voz de José Mota, com o tema Evidências. Ligou, pediu, agora vai ouvir. Com produções dos estúdios Conquista, aí sempre a bombar. Então vamos lá, Evidências. Eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo.

meu querido imigrante. Tenho boa viagem para essa terra distante. Vai a promessa que vais regressar, mas bota a saudade de teus filhos deixar. Meu amigo imigrante, tem força e coragem. Que Deus te acompanhe nessa tua viagem. Em Portugal eu peço ao Senhor que te guie e à tua família que os ilumine. As suas paixões o meu amigo deixou para melhorar sua vida. Imigrante se tornou, ansioso estás para vir à terra natal, e uma lágrima terás ao ver teu Portugal. Meu amigo imigrante, tem força e coragem. Que Deus te acompanhe nessa tua viagem. Em Portugal eu peço ao Senhor que te guie e à tua família que os ilumine. E foi assim que deixámos para trás este bonito tema, Ruizinho, do acordeão, saudade de imigrante. Só quem é saudade sente, só quem é saudade, só quem é imigrante sente esta música entrar pelo ouvido e vai direitinha até ao coração e, claro, e volta a sair pelas vistas, sem dúvida alguma. Próximo pedido vou dedicar também a um grande ser humano que eu tenho o prazer de conhecer, tenho o prazer de ser amigo, tenho o prazer, ou tive o prazer também de ser manobra dele. Estou a falar do chefe António Pinto, ele que nos escuta também aqui de Orleão, que também chegou a casa e que ligou o rádio e que ficou feliz em me ouvir a falar. Imagino só me ouviu a falar, se me ouvisse a comer a bobeira, aí aquele ia ficar feliz. Ele que me pede um tema para dedicar a todos que estão na escuta e para todos os imigrantes e, claro, para todos, sem exceção, que escutam a rádio Toca a Dançar. Eu escolhi o tema na voz de Linda de Suzy, com o tema Tiro Liro, Tiro Ló. Espero que seja do seu agrado, António Pinto. Um grande e forte abraço para si também, as rápidas melhoras, tudo de bom. Ligou, pediu, agora vai ouvir. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Cá embaixo está o tiro, liro, ló. Lá em cima está o tiro, liro, liro. Já cantava a minha avó. Lorsque j'étais petite, petite, petite, en allant à l'école, je chantais ce refrain.

Luís Faria, muito bom dia, Luís Faria, e obrigado também. Já vou ler a sua mensagem e passar o seu pedido, que ainda está em falta. Marisa Branco, ela que nos escuta nos Estados Unidos da América, em Boston. Marisa Branco, muito bom dia, bem-vinda e obrigado também por estar na nossa companhia. A todos que estão aqui também na minha live, muito bom dia a todos. José Faria, nosso diretor-locutor, também se encontra aqui. Glamour Portuguesa, muito bom dia, bem-vinda também. Obrigada a todos que por cá estão a passar, obrigado por estes 118k de corações, muito, muito 18k, isto quer dizer 18 mil corações na emissão de hoje, muito, muito obrigado a todos vocês pelo vosso carinho. Este tema, que já estávamos na escuta, Xana Carvalho, o mais recente trabalho na voz de Xana Carvalho, chegou este mês com o tema Chega Cá. Pois é, chega cá, chega lá. Agora não que está muito calor, não nos podemos encostar muito uns aos outros, e por causa do Covid também. Muito bom dia a todos e obrigado por estarem na sintonia perfeita da Rádio Toca a Dançar. Dizes vem, olha à volta e ninguém parece ter ouvido. Até duvido que isso possa ser para mim, mas eu sei que és assim, gostas de me provocar. Por isso eu digo, ainda te podes queimar. Andas a brincar e comigo vais te dar mal. Dizes vem, olha à volta e ninguém parece ter ouvido. Até duvido que isso possa ser para mim, mas eu sei que és assim, gostas de me provocar. Por isso eu digo, ainda te podes queimar. Andas a brincar e comigo vais te dar mal. Chega cá, chega cá, chega cá. Se me roubar.

no céu firmamente a estrela que tem maior brilho. Seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchegue e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Foi assim que deixámos para trás este lindíssimo, lindíssimo tema na voz de Starlight, Canção da Família, um tema que já tem 15 anos, pois é, já tem 15 anos, mas que ainda é um bonito, bonito tema. O próximo pedido que nos chega através do WhatsApp, o meu penúltimo pedido que me chega através do WhatsApp do nosso amigo Luís Faria, que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, amigo Jorge Carvalho, gostaria de ouvir Meu Coração do grupo Fax Band para dedicar a Alice Santos com um grande beijinho. Luís Miguel Torres Vedras, forte abraço. Amigo Luís Faria, não tenho este tema na voz do grupo Fax Band, mas tenho o tema na voz de grupo musical Diapasão. Tu estás no meu coração. Espero que seja do seu agrado e obrigado pela sua participação. Eu peço a todos vocês que não me enviem mais pedidos nem mais dedicatórias, porque todos os pedidos que eu recebi depois do sinal horário das 11 horas não irei passar nenhum. Peço imensa desculpa a todos vocês, mas eu comecei de manhã. Claro que ainda estamos de manhã. Comecei desde as 9 horas a dizer os nossos ouvintes, e vocês já sabem que a seguir ao sinal horário das 11 horas eu não passo mais pedidos nem mais dedicatórias. Muito obrigado a todos vocês. Vamos então ficar com este bonito tema, grupo musical Diapasão. Tu estás no meu coração. Ligou, pediu. Tocou. Te amar demais, que às vezes pego contigo. Logo a seguir dou-te um beijo, não quero dar-te um castigo. E quantas vezes ausente, tu estás no coração. É que hoje sempre e sempre vou amar-te com paixão. É que hoje sempre e sempre vou amar-te com paixão. Quantas vezes a brincar, digo-te que vou embora. Tu ficas amargurada, mas disfarças nessa hora. Essa mulher do meu sonho, aquela que sempre quis. Onde tu estás quero estar, só assim eu sou feliz. Onde tu estás quero estar, só assim eu sou feliz. Diz-me que gostas de mim, diz-me que sim, diz-me que sim. Que o meu amor é sincero, porque te quero, porque te quero. Não digas que sou traidor. Sou teu amor, sou teu amor. Sabes como eu te adoro. Por ti eu choro, por ti eu choro. Sabes como eu te adoro. Por ti eu choro, por ti eu choro. Te amar demais, que às vezes pego contigo. logo seguido a um beijo. Não quero dar-te um castigo. E quantas vezes ausente tu estás no coração, é que hoje sempre e sempre vou amar-te com paixão. É que hoje sempre e sempre vou amar-te com paixão. Quantas vezes a brincar digo-te que vou embora, tu ficas amargurada, mas disfarças nessa hora. Essa mulher do meu sonho, aquela que sempre quis, onde tu estás quero estar, só assim eu sou feliz. Onde tu estás quero estar, só assim eu sou feliz. Diz-me que gostas de mim, diz-me que sim, diz-me que sim, que o meu amor é sincero, porque te quero, porque te quero. Não digas que sou traidor, sou teu amor, sou teu amor. Sabes como eu te adoro, por ti eu choro, por ti eu choro. Sabes como eu te adoro, por ti eu choro, por ti eu choro. Diz-me que gostas de mim, diz-me que sim, diz-me que sim, que o meu amor é sincero, porque te quero, porque te quero. Não digas que sou traidor, sou teu amor, sou teu amor. Sabes como eu te adoro, por ti eu choro, por ti eu choro. Sabes como eu te adoro, por ti eu choro, por ti eu choro. Pois é, vamos ficar com o meu último pedido, a minha última dedicatória. Vou fazer uma coisa que, em direto, que nunca fiz desde que sou locutor. Vai ser uma estreia absoluta aqui no programa Mala de Cartão. Vou ver se corre bem. Se não correr bem, eu peço imensa desculpa no nosso amigo ouvinte e sócio João Paulo. João Paulo, ele que me diz: bom dia, Jorge, que logo possas passar uma música para a Margarida, para vocês e todos que estão na escuta da rádio Toca Dançar. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo João Paulo. Obrigado por estar na nossa companhia. Pois é, vou fazer aqui uma coisa que nunca o fiz. Vou ver se vai correr bem. Se não correr bem, mais uma vez, João Paulo, peço-lhe imensa desculpa. Vou passar o tema da Tita, um tema que saiu há uma hora para todas as plataformas. Vou ver se eu consigo passar diretamente do YouTube para que vocês o possam ouvir. Não sei o tema que é, não o ouvi. Agora que recebi um e-mail que já está nas plataformas, vamos ouvir este bonito tema na voz de Tita, Fufu, Naná. Espero que corra bem. Se não corra bem, amigo João Paulo, as minhas sinceras desculpas. Thank you.

a noite vem, o dia vai. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada, como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada, como o sol surgindo cada vez mais lindo pela nossa estrada. Esqueça então o não e o talvez. Diga sim, esta é a sua vez. É o seu amor que vai chegar. Quando gira o mundo e alguém chega ao fundo de um ser humano, há uma estrela solta pelo céu da boca se alguém diz te amo. E uma esperança desce junto com a madrugada, estrada. Pois é, esse caminho para a minha retinha final, mas sem antes agradecer a todos que participaram nesta segunda-feira 30 de julho do ano de 2025. Quero agradecer ao nosso amigo Carlos Paulo, Rosa Marques, Marisa Gomes, Fátima Ventura, Teresa Fernandes, Sónia, Paulo Marco, Rui António Benfica, Cristina Pinto, Luís Figueira, Tininha, Nuno Monteiro, Maria de Jesus, António Pinto, Marie Celeste, Luís Faria, João Paulo e Filipe, muito, muito obrigados a todos vocês. Obrigado quem está aqui também na salinha de chat, nossa diretora Salete Pinheiro e a nossa moderadora Marisa Gomes, muito, muito obrigado a vocês por estarem estas três horinhas aí na minha companhia. A todos que já por cá passaram também o meu muito obrigado. João Paulo, obrigado. Lourdes Laranjeira, também muito obrigada. Obrigado a todos que por cá passaram. Maria Oliveira, obrigado. Fátima Ventura, já disse também, muito obrigado a todos vocês. A quem se encontra aqui na salinha de chat e não me canso de o dizer, agradecer a todos que por cá passaram. As minhas moderadoras, Marisa Gomes, Rosário Correia, Salete Pinheiro, Marie Celeste, Teresa Fernandes, muito obrigado a vocês. Obrigado também à nossa amiga Ana Figueira, que está à espera do comboio, está à espera do barco para poder entrar com a viatura, para poder andar de carro no mar. Eu nunca vi nenhum carro andar no mar, mas sim, já vi carros em cima de barcos andar no mar, no rio, onde... Estou a brincar consigo, Ana Figueira, muito obrigado também pela companhia. Maria de Jesus, também muito obrigada. Paulo Marco, muito obrigado também. Tininha, obrigada também. Obrigado a todos que estão aqui também na rolagem. Muita gratidão a todos vocês. 150 mil corações. São muitos corações para um homem só. Vou ser forrado a corações. Gratidão a todos vocês. Muito, muito obrigados por tudo. Vou-me despedir de todos vós, marcar encontro quando, não sei quando estarei por cá, se não for antes, no próximo dia de quinta-feira, 31 do mês de julho do ano de 2025, pois é, vou fechar o mês de julho e depois vem no mês de agosto. Marco encontro com vocês amanhã a partir das 9 até às 12 horas, por isso... Desejo-vos a todos vós muita saúde, muita paz, porque o resto do universo traz, mas cada um de nós tem que correr atrás. Fiquem bem, fiquem com Deus, vamos nos despedir com estes dois temas e eu volto para o final da minha emissão. Neste tema, Pedro Sampaio, vamos todos de cavalinho e depois vamos ir todos até ao céu e eu volto para me dar as despedidas. Fique por aí, fique na nossa companhia. Ela quer montar em cima de mim. Ela pirou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim: vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai. Olha o potó que vem, vem. Olha a potó, potó. Segura a gatinha, senão vai sair do galope. Potó, potó, potó, potó. Pro Sampaio, vai! As novinhas, as novinhas. Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. Vem na maldade. E na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha. E na palmada sou eu. Na palmadinha, na palmadinha. Chegou o Gaspazinho e essa mulher enlouqueceu. Ela quer botar em cima de mim. E ela pirou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim: vai, vai, ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai, ou vai no cavalinho. Aí do galope, potó, potó, potó, potó. Pro Sampaio, vai! As novinhas. Vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré, vem de ré. Ou vai no cavalinho, vai, vai. Ou vai no cavalinho, vai, vai, vai. E uma cavala mesmo. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Agora sim, despeço-me de todos vós, marcando encontro com vocês amanhã a partir das 9 até às 12, até às 12 horas, diretamente aqui do estúdio de Orleão para todo o mundo. Para todo o mundo, bem, um abraço, um beijinho e fiquem bem, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado a todas as minhas moderadoras, a todos que se encontram aqui na salinha de chat do TikTok. Gratidão a todos vocês por estes 157k. Muito, muito obrigado mesmo, do coração. Saio de coração cheio, uma excelente audiência, tanto aqui no TikTok como na rádio Toca a Dançar. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Pois é, e assim chega ao final do programa Mala de Cartão. Deste lado está o vosso amigo, o locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orleans, França, para todo o mundo. Me despeço de todos vós com este bonito tema. Programa Mala de Cartão volta para a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até à próxima, se Deus quiser.